sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, eu sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Sem se matricular, e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome, eu garanto os meus direitos. Eu tenho o direito de ter os meus documentos. Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. Se eu pudesse te abraçar de novo e falar no seu ouvido, lembra de usar o cinto. Deixava um bilhete, não esquece o capacete. Parava no sinal vermelho pra mexer nos seus cabelos. Se eu soubesse, tinha usado a cadeirinha pra gente chegar em casa e pular amarelinha. Largava o celular pra ouvir a sua voz. Deixava do outro lado da rua. Essa dor que me atravessa, pisava no freio de pressa pra desviar daquele poste que levou minha metade e me deixou o vazio da saudade. Quem age com responsabilidade evita o vazio da saudade. No trânsito, dê sentido à vida. Pois no abraço ficou a saudade de um grande amor. Oh, na família, o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. De órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004. Formada por policiais militares, policiais civis, bombeiros e peritos de todas as unidades da federação. Uma força de paz que garante a preservação da ordem pública e a tranquilidade da população. Efetivo altamente capacitado em padrões internacionais, preparados para situações de crise e pronto para atuar onde for necessário. Mais segurança para a sociedade, mais desenvolvimento e paz para o Brasil. Força Nacional de Segurança Pública. Cooperação que garante nossa integração. O que é Deus? Deus é Zambi. Na cultura angolana, Deus é espírito e Deus é amor. Nos enviou Jesus, seu filho. Para mim, Deus não existe. É a ação que fazemos para mudar e melhorar o mundo. Deus é único. Ele é eterno. Deus é amar. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não possui religião oficial, justamente para garantir que todos possam ser livres para escolher entre ter ou não ter uma religião. A liberdade é uma conquista da democracia e exige respeito integral a todos. Uma campanha Ministério Público Federal. Somos um SAT. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, use máscara. Satélite. Rede Som Sul.

Terra no Roscoff dele, do Chico Choque, 1h33. Boa tarde a você ligado aqui no Brega Puro da Rede Sons 17. Bora, índio. Saindo aqui mais um ônibus. Eita! O motorista tá ligado aqui no Brega Puro da Rede Sons 17. É o Iraio de Castro, da Bicicletaria RC. Ele é o motorista. Nilza é a trocadora, bora! Dando aquele alô, aquele alô especial. Boa tarde, Claudio Lima, o João Batista lá de Baturité, tá ligado aqui, ouvindo a FM de Baturité. Ele, a esposa dele, a Geisa. Um alô aí para o Maninho, Dozão, Narciso, a irmã dele, que é Elisete, o Chico, Madalena, Jorginho, que é irmã Marilac, todo mundo lá no conjunto São Francisco. Aí é o João Batista aí. Ah, é? Então pronto, serra o chifre desse corno aí. Bora, mãe. É tu mesmo, Lambisson. Índia, ele é o corno popular, onde ele passa, tu me diz, olha lá, o corno. Rapaz, dá uma deitada nele, índia. Joga no cacibão. É o Brega Puro aqui da Rede Sons 17. Bora aqui com o nosso corrocóptero. Eita, Paulo Pereira. Falei no Iraio de Castro, mandar um abraço aqui para o Juninho, tá lá na oficina dele. Na loja lá, ajeitando as motos, lá na Praia do Futuro. Rapaz, tá lá o Dudu pintou, corno, tem chifre até nos pés da moda casa. Ele pinta a moto, pinta tudo, e a mulher pinta o centro, mas é com o negão. O Júnior Castro. Corno bombado, é o bombado, corno, já pensei, o José, o corno da praia, são só os móis aqui, rapaz. O Zé da praia. Como é que pode? Fale-me, Zé. Nem fale-me, Pedro. Fale-me, Zé. Ele aí é o. Cuidado, que aí só dá marizinha, não é, não, índio? Que? Lá pra do futuro é a maior marizinha do mundo. Solta uma bomba agora lá, vai, lá na lojinha. Na loja aí do Júnior Castro, vai. Bombadão. Acionando, apontando fogo. Eita, Pau Pereira, sai correndo, Juninho. Oh, meu Deus! Eita, é caco de chifre e corno pra tudo que é lá. É cornice grande lá pra do futuro. Feliz ano novo aí pra vocês. Ao Júnior, o Bombadão, o Zé da Praia e também o Dudu. Feliz ano novo. É o Brega Puro aqui da Rede Sons 17. Feliz ano novo pra você, ligado aqui no Brega Puro. Quem é? Aqui tá ouvindo aqui, é Femônio Baturité. É a Vila Neide, lá de Umarizinho. Lá em Aracuiaba. Pra dar um alô pra mãe dela, que é a Suzana, o pai, que é o Raimundo. Bora lá no sítio Porto Rico. Todos os sábios estão ligados. Valeu, Vila Neide. Feliz ano pra você e família. Ah, um abraço. Quem mais aqui? Quem é? É o Paulo de Russas. Mandar um alô aí para os contos do depósito do Leléu Móveis. Serra o chifre aí do Adrian. Vixe, rapaz, os cornos tudinho, vai. Ligados aqui no Brega Puro. Tá lá o Mateus. Todo mundo ouvindo. Ah, Sons 17. Solta a bomba agora lá, índio. Acionando, apontando fogo. Eita, Pau Pereira. Oh, meu Deus! Falou a Daíra, da F maior. Repete 10 milhões de vezes. Daíra! Joga a Daíra aí na piscina, que é o 20 número 1 da Sonzum. Vai, Daíra! Eita, de fundamental! Muito bem! Tá ligado aqui no programa! O Evilásio também tá curtindo aqui o Breca Puro, que é o Vitor Galeno. Só pra ele mesmo, tá com a dor de couro, não oferece pra ninguém. Manda um alô para o Eldo, o Hilton, o Ju, o Nenê do Bar, do Carlinho, rapaz, do sítio Brejo, Brejo das Pedras, lá em Guaramiranga. Valeu, grande abraço. Rapaziada, ele tá aqui no Brega Puro. Boa tarde, a Cristina, bunda grande, perna fina. Tá curtindo aqui o Brega Puro. Lá em Russas, joga lá na piscina de fio dental, bem porrotadinho. Eita, bicha boa. Tá ligado aqui no Brega Puro. Boa tarde, Cod Lima. Joga a Sandra do Parque Batira na piscina. Vixe, a Sandra, rapaz, é, pô, o vídeo de longas datas. Vai, Sandra. Todo mundo olhando pra com boca aberta. Eita, Pau Pereira, é o Brega Puro para todo o Brasil. Edinaldo Rádio, bicho.